fábricas de fantasmas. Existem? Quantas são? Onde elas estão? Tem no mundo inteiro? Como se fabrica um fantasma? Existem muitos fantasmas? Esse é o ponto que nós vamos conhecer hoje no Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 41. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha você encontra o link Livros Grátis. E ali você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Isso mesmo. O que mais quer falar, Bimala? Então, falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana, foi um sucesso, como qualquer um pode comprovar aí nas TVs Hare Krishnas pelo mundo inteiro, nas lives, Facebook, redes sociais, né, mídias sociais. Então, tá, depois fala mais, só isso, só falar do sucesso do Festival Transcendental Hare Krishna. Tá bom, Bimala, já parei de falar. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna. É, se o Nayana não falar demais. Tá bom, Bimala. Tem que falar isso. Então tá bom, já falei. Bom, então vamos conhecer as fábricas de fantasmas com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Prige Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 41 do capítulo 1. Como chama o capítulo? Ei, Bima, agora todo dia você quer saber o nome do capítulo. Deixa eu ir lá olhar. É Observando os Exércitos. Ah, é verdade, esse é que eu não pensei, né? Mas esse capítulo é difícil não saber, né? Observando, é o primeiro capítulo, Observando os Exércitos. Então, o que, que eu ia fazer também? Você faz eu me perder aqui, me perdi já. Ah, é, vamos tentar cantar o verso. Tá vendo? Você me corta e eu me perco, Bimala. Então vamos lá. Shankaro Narakayaiva Kulagnanam Kulasyacha Patanti Pitarohiesham Lupta Pindodaka Kriya. Tradução palavra por palavra. Shankara, não, é Sankara, desculpem. Tá vendo? Não tem acento no S. Sankara, tais filhos não desejados, Narakaya, para a vida infernal, Eva, certamente, Kulagnanam, daqueles que são matadores da família, Kulasya, da família, Cha, também, Patanti, caem, Pitara, antepassados, Ri, certamente, Esham, deles, Lopta, separado, desculpem, parado, estava pensando em outra coisa aqui, Bimala. Lopta, parados, Pinda, oferecimentos, Udaka, água, Kriya, execução. Tradução completa: quando há um aumento de população não desejada, cria-se uma situação infernal tanto para a família como para aqueles que destroem a tradição familiar. Em tais famílias corruptas, não há oferecimento de oblações de alimento e água para os ancestrais. Eu estava pensando aqui que é só enterrar, né? É só enterrar a pessoa que vira uma fábrica de fantasmas, mas não é essa fábrica, não é essa fábrica que a gente estava pensando quando colocamos o tema do programa, né? Enterrou o cara, já é uma fábrica de fantasmas. Por isso que civilização de pessoas avançadas, seres humanos de verdade, cremam seus mortos, né? Ou jogam em rios sagrados. Ou também enterram, né? Enterram mais, como o Prabhupada, no sal, né? Faz. Mas aí no caso não é de pessoa comum, né? Um enterro de uma pessoa comum não é assim. Tá bom, tem muitos pontos, né? Tá, vamos ouvir a explicação de Prabhupada. De acordo, Krishna fala e Prabhupada explica. O Arjuna também, né? Quando Arjuna fala, Prabhupada explica também. Prabhupada explica tudo, Bimala. E aí a gente entende, senão, sem chance. De acordo com as regras e regulações das atividades fruitivas, há uma necessidade de oferecer periodicamente alimento e água aos antepassados da família. Para quê? Para não virar uma fábrica de fantasmas. Este oferecimento é executado pela adoração a Deus, Vishnu, porque em se comendo o resto dos alimentos oferecidos a Vishnu, a pessoa pode se libertar de todos... Espera aí. Vou ler de novo. Este oferecimento é executado pela adoração a Vishnu, porque, em se comendo o resto dos alimentos oferecidos a Vishnu, a pessoa pode se libertar de todos os tipos de ações pecaminosas. Então, essa cerimônia, né, ela acontece depois da morte de um parente, né, já que o parente não comeu o alimento oferecido a Deus, Vishnu, em vida, né, isso pode ser feito após ele morrer e virar um fantasma. Então, as famílias podem, né, e devem fazer essa cerimônia de pinda. Lá no sul, há pouco tempo fizeram lá no sul, né, Bimala? Agora vão se fazer muitas cerimônias, né? Muita gente ficando velha aí, né, com a coronavírus, também pegando pessoas, né? E acabando com os corpos delas, é preciso fazer essa cerimônia após a morte de um ente querido. Às vezes, os antepassados podem estar sofrendo de diversos tipos de reações pecaminosas, e às vezes alguns deles nem mesmo podem adquirir um corpo material grosseiro, e são forçados a permanecer em corpos sutis como de fantasmas. E espíritos? Espírito e fantasma dá na mesma, né? Então, essa é outra vantagem de se fazer essa cerimônia de Pindodaka, né? Que a pessoa, além de deixar de ser um fantasma, um espírito e fantasma, e ficar perturbando a família ou baixando por aí, né? Ela, imediatamente, ela recebe a chance de pegar novamente um corpo material grosseiro e continuar aí o seu processo de autorrealização. Assim, quando os restos do alimento oferecido a Deus no altar, Vishnu Prasada, né? E Krishna é o Vishnu original, né? Então, quando os restos do alimento são oferecidos aos antepassados pelos descendentes nessa cerimônia, os antepassados são liberados da vida de fantasma ou outros tipos de vidas miseráveis. Esta ajuda prestada a antepassados é uma tradição familiar, e para aqueles que não estão em vida devocional, vidas dedicadas a Deus na prática, é necessário executar tais rituais. Aquele que está ocupado na vida devocional não se requer que pratique tais ações. Sim, mas rendido a Deus mesmo, né? Servindo Deus na prática, levando vida devocional de verdade e não só um H. Simplesmente executando o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, a pessoa pode salvar centenas e milhares de antepassados de todos os tipos de misérias. Está declarado no Shrimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 41, vou ler a tradução, que qualquer pessoa que tenha se refugiado nos pés de lótus de Mukunda, o que dá a liberação, abandonando todos os tipos de obrigação, e que tenha adotado o caminho com toda a seriedade, não deve nem deveres, nem obrigações aos semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros familiares, humanidade ou antepassados. Mas olha o detalhe aqui, ó. A pessoa que se refugiou nos pés de lótus de Mukunda, que abandonou todos os tipos de obrigações e que tem adotado o caminho do serviço prático e amoroso a Deus com toda a seriedade, não precisa fazer essa cerimônia, né? Então, meu amigo, então todo mundo precisa fazer, né? Com raras exceções. Estas obrigações se cumprem automaticamente pela execução do serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Você fez, né, para o seu pai, né, Bimala? Você fez para o seu pai, nós fizemos para o meu pai e para minha mãe também, né? É porque nós somos simplesmente amigos dos devotos, né? Então, se não for um devoto rendido aos pés de Mukunda, que se rendeu seriamente, que abandonou todos os deveres, né, que só faz isso, esse aí não precisa. Então, mas são raros, né? São raros. Na verdade, são Hare Krishnas de verdade. Desculpem. Bom, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Agenda e na sequência os livros grátis. Você clica aí nos livros grátis, que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí agora. Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado, vai descendo. Desce mais, já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, O Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Vai descendo que tem quatro livros, desce mais quatro livros, aí já apareceu. O Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Encomenda também, encomenda uns dois ou três desse, uma caixa, É, junta com mais pessoas, compra uma caixa no atacado, sai bem mais barato, sai quase a preço de custo, e você aí ajuda os devotos a espalhar o conhecimento e iluminar o mundo. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total nesse final de semana. Muita gente foi cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aos sábados e domingos. E você que não foi, não deu certo, não deu tempo, né? Então você pode ir nesse próximo final de semana. Nesse final de semana tem mais, né? Tem mais Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Agenda. Você clica ali que encontra endereços do mundo inteiro. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? Fale com a gente. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Srinivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 25. Não lembro o nome do capítulo. É Descrição das Características do Rei Purandjana. Paramos aqui onde está se falando daquela cidade que estava rodeada por muros e parques, e dentro dela havia torres, canais, janelas e portões. Suas casas eram decoradas com cúpulas feitas de ouro, prata e ferro. O corpo, está falando da cidade de nove portões, o nosso corpo, material grosseiro, né? O corpo é protegido pelas paredes da pele, os pelos do corpo compara-se aos parques, e as partes superiores do corpo, como o nariz e a cabeça, comparam-se às torres. As dobras de depressões em diferentes partes do corpo comparam-se às valas ou canais. Os olhos comparam-se às janelas. E as pálpebras comparam-se aos portões de segurança. As três espécies de metal, ouro, prata e ferro, representam os três modos da natureza material. O ouro representa a bondade, a prata a paixão e o ferro a ignorância. O corpo, às vezes, também é considerado como um saco que contém três elementos, tridato, muco, bilis e ar, né? Um saco formado de muco, bilis e ar. Também conhecido como Kapha, Pitta e Vayu. Prabhupada cita um verso aqui, e segundo o Bhagavatam 10.84.13, quem acha que este saco de muco, bilis e ar é o eu, é considerado pior que uma vaca ou um asno? Não, eu sou esse corpo. A vida é o fôlego. Essas histórias, essa loucura, né? Pessoas que ignoram Deus, né? Ignoram Deus, as escrituras de Deus e o conhecimento sobre Deus, eles acham que a vida se baseia nisso, né? Em muco, bilis e ar. Eles acham que muco, bilis e ar é o eu. Eles acham isso, né? E quem acha isso, nos Vedas, não passa de um asno ou uma vaca, né? Por mais iluminado que pareça, por mais estudado que pareça, né? É completamente ignorante para a visão védica. Calma. Os assoalhos das casas naquela cidade eram feitas, ou eram feitos, desculpem, né? Os assoalhos, calma, Bímala, posso ler aqui? Ou eu presto atenção em você ou no livro, né? Os assoalhos das casas naquela cidade eram feitos de safira, cristal, diamantes, pérolas, esmeraldas e rubis. Devido ao brilho das casas na capital, a cidade era comparada à cidade celestial chamada Bhogavati. Na cidade do corpo, o coração é considerado a capital. Assim como a capital de um estado é especial e exuberantemente repleta de grandiosos edifícios e palácios brilhantes, o coração do corpo está repleto de diversos desejos e planos para o gozo material. Compara-se esses planos, às vezes, a joias preciosas tais como safiras, rubis, pérolas e esmeraldas. O coração torna-se o centro de todo o planejamento para o gozo material. Que legal, hein, Bhimala? Calma. Gozo material, está aqui. Pronto. Naquela cidade, havia muitas casas de reuniões, esquinas, ruas, restaurantes, cassinos, mercados, lugares de repouso, bandeiras, festões e belos parques. Tudo isso enchia a cidade. Descreve-se a capital dessa maneira. Na capital há casas de reuniões e muitas praças, muitas esquinas, avenidas e ruas, muitos cassinos, mercados e lugares de repouso, todos decorados com bandeiras e festões. As praças são cercadas por grades, mas não têm árvores. O coração do corpo pode ser comparado à casa de reuniões, pois a entidade viva encontra-se dentro do coração juntamente com Deus, Paramatma, como se afirma no Bhagavad Gita 15.15. Sarvasya Chaham Hridi Sannivishto Mata Smritir Gyanam Napohanancha. Em português, o coração é o centro de toda a lembrança, esquecimento e deliberação. No corpo, os olhos, os ouvidos e o nariz são diferentes lugares de atração para o gozo dos sentidos, e as ruas, para movimentação, podem comparar-se a diversas espécies de ar que sopram dentro do corpo. O processo iógico para controlar o ar dentro do corpo e os diferentes nervos chamam-se Sushumna. Sushumna, o caminho da liberação. O corpo também é um lugar de repouso, porque quando a entidade viva se fatiga, ela descansa dentro do corpo. As palmas das mãos e as solas dos pés são comparadas a bandeiras e festões. Nos arredores daquela cidade havia muitas belas árvores e trepadeiras circundando um belo lago. Cercando esse lago havia também muitos bandos de pássaros e enxames de abelhas que viviam a cantar e a zumbir. Uma vez que o corpo é uma grande cidade, deve haver diversos arranjos, tais como lagos e jardins, para o gozo dos sentidos. Dentre as várias partes do corpo, aquelas que estimulam os impulsos sexuais são mencionadas aqui de maneira indireta. Já que o corpo tem órgãos genitais, quando a entidade viva alcança a idade certa, seja ela homem ou mulher, sente-se agitada pelo impulso sexual. Enquanto alguém é criança, não fica excitado ao ver uma bela mulher. Embora os órgãos dos sentidos estejam presentes, a menos que alguém tenha atingido a idade madura, não sente o impulso sexual. As condições favoráveis ao despertar do impulso sexual compara-se aqui a um jardim ou a um belo parque solitário. Quando alguém vê o sexo oposto, naturalmente o impulso sexual aumenta. Afirma-se que se um homem, num lugar solitário, não fica agitado ao ver uma mulher, ele deve ser considerado um celibatário. Porém, esta prática é quase impossível. O impulso sexual é tão forte que mesmo pelo fato de ver, tocar, conversar ou entrar em contato com o sexo oposto, ou até pelo fato de pensar no sexo oposto, isto para não mencionar tantas outras maneiras sutis, a pessoa sente-se excitada sexualmente. Consequentemente, proíbe-se a um estudante celibatário ou a um renunciado de se associar com mulheres, especialmente em lugares solitários. É o fogo e a manteiga, né? O homem é a manteiga e a mulher o fogo. Ah, meu amigo, pôs um perto do outro, aí você já viu, né? Ah, vira uma manteiga derretida, é isso mesmo. Os Shastras, as escrituras autorizadas, prescrevem que ninguém deve sequer falar com uma mulher em um lugar solitário, mesmo que ela seja sua própria filha, irmã ou mãe. O impulso sexual é tão forte que mesmo que alguém seja muito erudito, ele fica agitado em tais circunstâncias. Se a coisa é assim, como pode um jovem, num belo parque, permanecer calmo e tranquilo após ver uma bela mocinha? Os galhos das árvores plantadas às margens do lago recebiam gotinhas d'água carregadas pelo ar primaveril, provenientes das cascatas que desciam da montanha gelada. Neste verso, a palavra Hima Nirjara é particularmente significativa. A cascata representa uma espécie de humor líquido ou relação. No corpo há diferentes espécies de humores ou doçuras. A suprema doçura chama-se a doçura sexual, a dirasa. Quando a doçura sexual, ou seja, o desejo sexual, entra em contato com o ar primaveril movimentado por Cupido, ela se agita. Em outras palavras, todas essas representações são de Rupa, Rasa, Ganda, Shabda e Sparsha. O vento é Sparsha, ou o toque. A cascata é o sabor. O ar primaveril, Kusumakara, é o odor, o cheiro, né? Nossa, como essa mulher cheira gostoso, deliciosamente, como esse homem cheira homem, né? E por aí vai, essas viagens da alma condicionada, que somos nós, né? Todas essas variedades de gozo fazem a vida muito agradável e assim ficamos cativados pela existência material. Como ela cheira bem, como ele cheira bem. Já ouvi esse papo. Em semelhante atmosfera, mesmo os animais da floresta tornavam-se não violentos e desprovidos de inveja como os grandes sábios. Consequentemente, os animais não atacavam ninguém. Acima de tudo, pairava o arrulho dos cucos. Qualquer passageiro que cruzasse aquele caminho era convidado por tal atmosfera a descansar naquele belo jardim. Uma família pacífica com esposa e filhos é comparada à atmosfera tranquila da floresta. Os filhos são comparados a animais não violentos. Às vezes, contudo, esposa e filhos chamam-se Swajana Kyaka Dasyu, em português, ladrões disfarçados de parentes. Um homem ganha vida trabalhando arduamente, mas o resultado é que ele é assaltado por sua esposa e filhos, exatamente como uma pessoa na floresta é atacada por ladrões e assaltantes que lhe tiram o dinheiro. Não obstante, na vida familiar, o turbilhão de esposa e filhos parece com o arrulho dos cucos no jardim da vida doméstica. Sendo convidada por tal atmosfera, a pessoa que está passando por tão bem-aventurada vida familiar deseja manter sua família junto de si a todo custo. Vagando para cá e para lá naquele maravilhoso jardim, de repente, o rei Purandana entrou em contato com uma linda mulher que caminhava por aí, sem qualquer ocupação. 10 servos a acompanhavam, e cada servo tinha centenas de esposas como acompanhantes. O corpo já foi comparado a um belo jardim. Durante a juventude, desperta-se o impulso sexual e a inteligência, de acordo com a imaginação de cada um, tende a entrar em contato com o outro sexo. Na juventude, homem ou mulher buscam o outro sexo através da inteligência ou da imaginação, quando não diretamente. A inteligência influencia a mente, e a mente controla os 10 sentidos. 5 desses sentidos adquirem conhecimento e 5 agem diretamente. Cada sentido tem muitos desejos a serem satisfeitos. Esta é a posição do corpo e do proprietário do corpo, Purandana, que se encontra dentro do corpo. É, Bimala, por isso que a gente tem que estudar os livros de Prabhupada, né? Não basta ler. Infelizmente, a gente só consegue ler, né, por enquanto. A mulher era protegida de todos os lados por uma serpente de 5 cabeças. Ela era belíssima e jovem e parecia muito ansiosa por encontrar um esposo adequado. A força vital da entidade viva inclui as 5 classes de ar que funcionam dentro do corpo, as quais são conhecidas como prana, apana, viana, samana e udana. A força vital é comparada a uma serpente, porque a serpente pode viver simplesmente bebendo ar. A força vital, transportada pelo ar, é descrita como pratihara, ou o guarda-costas. Sem a força vital não se pode viver por um momento sequer. De fato, todos os sentidos funcionam sob a proteção da força vital. A mulher, que representa a inteligência, andava à procura de um esposo. Isto indica que a inteligência não pode agir sem consciência. Uma bela mulher é inútil, a menos que seja protegida pelo esposo adequado. A inteligência deve ser sempre muito fresca. Portanto, usa-se a palavra aproudan, muito jovem. Nesta passagem, gozo material significa utilizar a inteligência em benefício de Rupa, Rasa, Ganda, Shabda e Sparsha, ou seja, forma, sabor, odor, som e toque. O nariz, os dentes e a testa da mulher eram... Para agora, Bima? Puxa, tá tão gostoso ler isso aqui. Tá, já parei de falar, Bima. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas, como todo mundo pode ver, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. E ele está de graça no nosso site, isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha você encontra o link Livros Grátis. Ali você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí, ó. Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui. Já apareceu aqui Shrimad Bhagavatam, terceiro canto. Você clica aí, tá? E aí já aparecem os livros disponíveis desta coleção. Já aparece aí, você encomenda. Mesmo que não tiver, você encomenda, né? Você encomenda Porque assim que eles imprimirem ou chegarem, eles avisam você, né? Não perca a chance de ter essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Então vamos lá. Ah, mas antes tem que cantar o mantra. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Onde nós paramos? Aqui, ó. Onde íamos ouvir, né, as rainhas, no ponto onde íamos ouvir as rainhas de Krishna, as esposas de Krishna. Ah, essa questão, a líder das rainhas, Rukmini Devi, respondeu: minha querida Draupadi, era praticamente fato determinado que príncipes como Jarasandha e outros queriam que eu casasse com o rei Shishupala. E, como de costume, todos os príncipes presentes durante a cerimônia de casamento estavam preparados com suas armaduras e armas para lutar com qualquer rival que ousasse parar o casamento. Mas a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, me raptou no modo que um leão pega um cordeiro do rebanho. Isso não foi, entretanto, um ato muito assombroso para o Senhor Krishna, porque qualquer um que alega ser um herói ou rei muito grandioso dentro deste mundo é subordinado aos pés de lótus do Senhor Krishna. Todos os reis tocaram seus elmos nos pés de lótus do Senhor Krishna. Minha querida Draupadi, é meu desejo eterno que, vida após vida, eu possa estar dedicada ao serviço do Senhor Krishna, que é o reservatório de todo o prazer e beleza. Esse é meu único desejo e ambição em vida. Depois disso, Satyabhama começou a falar. Ela disse: minha querida Draupadi, meu pai estava altamente aflito por causa da morte de seu irmão Prasena, e ele falsamente acusou o Senhor Krishna de matar o seu irmão e roubar a joia Shyamantaka, que na realidade foi tomada por Jambavan. O Senhor Krishna, a fim de estabelecer o seu caráter puro, lutou com Jambavan e recuperou a joia Shyamantaka, que depois foi entregue a meu pai. Meu pai ficou muito envergonhado e arrependido de acusar o Senhor Krishna da morte de seu irmão. E depois disso, depois de receber de volta as joias Shyamantaka, ele achou sábio reparar o seu engano. Assim, apesar de ter prometido a outros minha mão em casamento, ele submeteu a joia e eu mesma aos pés de lótus de Krishna. E então eu fui aceita como sua criada e esposa. Depois disso, Jambavati respondeu à pergunta de Draupadi, e ela disse: minha querida Draupadi, quando o Senhor Krishna atacou o meu pai Jambavan, o rei dos Rikshas, o meu pai não sabia que o Senhor Krishna era seu mestre anterior, o Senhor Amachandra, o esposo de Sita. Sem saber a identidade do Senhor Krishna, meu pai permaneceu continuamente engajado em combate com ele por 27 dias. Depois desse período, quando ele ficou muito cansado e fatigado, pôde entender porque ninguém além do Senhor Amachandra podia derrotá-lo. Seu oponente, o Senhor Krishna, devia ser o mesmo Senhor Amachandra. Então, ele recobrou o seu juízo e não só imediatamente devolveu a joia a Samantaka, mas também a fim de satisfazê-lo. Ele me presenteou a ele para me tornar sua esposa. Dessa forma, eu me casei com o Senhor Krishna. E assim, meu desejo de permanecer vida após vida como uma servidora de Krishna foi satisfeito. Depois disso, Kalindi disse: minha querida Draupadi, eu estava engajada em grandes austeridades e penitências a fim de obter o Senhor Krishna como meu esposo. E quando o Senhor Krishna ficou ciente desse fato, ele muito gentilmente veio a mim junto com seu amigo Arjun e me aceitou como sua esposa. O Senhor Krishna então me levou embora da margem do rio Yamuna e desde então eu estou dedicada na casa do Senhor Krishna como uma varredora e ele me trata como sua esposa. Depois disso, Mitravinda disse: minha querida Draupadi, havia uma grande assembleia de príncipes na minha cerimônia Swayamvara. O Senhor Krishna também estava presente nessa reunião e ele me aceitou como sua criada ao derrotar todos os príncipes presentes ali. Ele me levou imediatamente para Dwaraka, exatamente igual um leão arrebata um cervo de uma matilha de cães. Quando fui levada assim pelo Senhor Krishna, meus irmãos quiseram lutar com ele e então foram derrotados. Assim, meu desejo de tornar uma criada de Krishna vida após vida foi satisfeito. Depois disso, Satya falou com Draupadi dessa forma: minha querida Draupadi, meu pai arranjou uma assembleia para o meu Swayamvara. É onde a mocinha, né, pode escolher o seu marido, dentre muitos. E a fim de testar a força e heroísmo dos futuros noivos, meu pai estipulou que cada um lutaria com seus 7 touros ferozes, que tinham longos chifres em serpentina. Muitos futuros noivos tentaram derrotar os touros, mas infelizmente todos eles foram feridos severamente, e eles voltaram para suas casas como inválidos derrotados. Quando o Senhor Krishna veio e lutou com os touros, eles eram justamente iguais a brinquedos para ele. Ele capturou os touros e amarrou cada um deles por suas narinas. Assim, eles ficaram sob seu controle, justamente igual um pequeno filhote de bode vem facilmente sob o controle de crianças. Meu pai ficou muito feliz e me casou com o Senhor Krishna em grande pompa, e deu como meu dote muitas divisões de soldados, cavalos, quadrigas e elefantes, junto com centenas de criadas. Assim, o Senhor Krishna me trouxe para sua cidade capital do Dwaraka. No caminho de volta, ele também foi atacado por muitos príncipes, mas o Senhor Krishna derrotou todos eles, e assim eu tive o privilégio de servir os seus pés de lótus como uma criada. Depois disso, Bhadra começou a falar. Ela disse: minha querida Draupadi, o Senhor Krishna é o filho do meu tio materno. Felizmente, eu fiquei atraída a seus pés de lótus. Quando meu pai compreendeu esse meu sentimento, ele pessoalmente arranjou meu casamento, convidou o Senhor Krishna para casar comigo e deu a ele um dote de uma Akshauhini, ou uma divisão de forças armadas, junto com muitas criadas e outra parafernália real. Eu não sei se serei capaz de ter o abrigo do Senhor Krishna vida após vida, mas ainda assim eu oro ao Senhor, onde quer que eu aceite meu nascimento, que eu nunca esqueça a minha relação com os seus pés de lótus. Então Lakshmana disse: minha querida rainha, muitas vezes eu ouvi o grande sábio Narada glorificar os passatempos do Senhor Krishna. Eu fiquei atraída aos pés de lótus de Krishna quando ouvi Narada dizer que a deusa da fortuna Lakshmi também ficou atraída aos pés de lótus dele. Desde então, eu sempre pensei nele, e por isso minha atração por ele incrementou. Minha querida rainha, meu pai tinha muita afeição por mim. Quando entendeu que eu estava atraída por Krishna, ele fez um plano. O plano dele foi igual ao projetado por seu pai. Durante a cerimônia de Swayamvara, os futuros noivos tinham que perfurar os olhos de um peixe com suas flechas. A diferença entre a competição da sua cerimônia e no meu foi que, no seu caso, o peixe estava pendurado no teto abertamente, com a visão clara. Mas, no meu caso, o peixe estava coberto com um pano e só podia ser visto pelo reflexo no pano em um pote de água. Essa foi a característica especial da minha cerimônia. A notícia desse esquema se espalhou por todo o mundo. E quando os príncipes ouviram, chegaram à cidade capital do meu pai de todas as direções. Chegaram plenamente equipados com armaduras e guiados por instrutores militares. Todos eles desejavam me conquistar como sua esposa. E um depois do outro levantava o arco e flecha que foi deixado lá para perfurar o peixe. Muitos não conseguiam nem prender a corda do arco nas duas extremidades do arco. E sem tentar perfurar o peixe, eles simplesmente deixavam o arco como estava e iam embora. Alguns com muita dificuldade prendiam a orca, desculpem, alguns com muita dificuldade prendiam a corda de uma extremidade à outra, mas incapazes de prender a outra extremidade, e eles eram subitamente derrubados pelo arco como uma mola. Minha querida rainha, você ficará surpresa de saber que no meu encontro, Swayamvara, havia muitos reis e heróis famosos presentes. Heróis tais quais Jarasandha, Ambasta, Shishupala, Bhimasena, Duryodhana e Karna foram. E é claro, né, capazes de pôr a corda no arco, mas não conseguiram perfurar o peixe, porque estava coberto, e eles não conseguiam mirá-lo pelo reflexo. O célebre herói dos Pandavas, Arjun, foi capaz de ver o reflexo do peixe na água, mas apesar de, com muito cuidado, ele mirar no local do peixe e disparar uma flecha, ele não perfurou o peixe no lugar certo. Sua flecha, pelo menos, tocou o peixe, e assim ele provou ser melhor que todos os outros príncipes. Todos os príncipes que tentaram perfurar o alvo ficaram desapontados, frustrados em suas tentativas, e alguns candidatos até deixaram o local sem fazer nenhuma tentativa. Mas quando, no fim, o Senhor Krishna pegou o arco, ele foi capaz de pender a corda muito facilmente, justamente igual uma criança brinca com um brinquedo. Ele... Oh, Krishna Balarama, que coisa pesada, viu? Vou acabar de ler esse trechinho aqui, Bimo. Ele pôs a corda e olhou uma única vez no reflexo do peixe na água, e ele disparou a flecha, e o peixe perfurado caiu imediatamente. Essa vitória do Senhor Krishna foi realizada ao meio-dia, durante o momento chamado Abhijit, que é calculado astronomicamente como auspicioso. Nesse momento, a vibração de Jai, Jai, todas as glórias, foi ouvida no mundo inteiro. E do céu vieram sons do tocar de tambores pelos cidadãos do céu. Grandes semideuses estavam emocionados de alegria e começaram a chover flores na terra. Nesse momento, eu entrei na arena da competição e os guizos de tornozelos em minhas pernas soavam muito melodiosamente à medida que eu andava. Eu estava vestida finamente com roupas novas de seda. Flores decoravam meu cabelo, e por causa da vitória do Senhor Krishna, eu estava em alegria estática e sorria muito agradavelmente. Eu carregava em minhas mãos um colar de ouro adornado com joias que brilhava em intervalos. Meu cabelo ondulado rodeava minha face, que brilhava com esplendor brilhante por causa do reflexo de meus brincos. Meus olhos piscavam. Em primeiro lugar, eu observei todos os príncipes presentes, e quando alcancei o meu Senhor Krishna, eu, muito vagarosamente, coloquei o colar de ouro em seu pescoço. Como já informei vocês, desde o início, minha mente foi atraída pelo Senhor Krishna, e por isso eu considerei pôr o colar no Senhor Krishna como minha grande vitória.